Começando mais um DolarCast, no episódio de hoje nós vamos falar de uma atrocidade do cinema mundial. Cara, o tema hoje é Kung Po. Vamos para as apresentações. Eu sou Caco Ramone e um de nós está usando sutiã. É rosa, meia taça. What the hell? Eu sou o Kenjiro e... Só porque a pessoa fez isso não quer dizer que ela morreu. Eu sou o Luigi, nós somos ventrílocos, ventrílocos, ventrílocos. Ele eu sou o tio Baca aí. Aqui é o Rodrigo e nossas preferências sexuais são assuntos nossos. Ai, caralho. Cara, vocês já estão percebendo o nível que vai ser esse podcast, né, cara? Então vamos pros e-mails. Nossa, caraca, cara de asa. Comentários do DolarCast. Estou aqui com o Rodrigo Biscaldi. Olá. Com o Chewbacca. Eu. Com o Luigi. Olá. E se tivesse o Kenjiro, nós completaríamos a equipe do cast de Kung Po. Yeah. Sim. O Kenjiro tá bem nessas horas. O Kenjiro saiu pra vender. Sabe onde ele tem que ver do Kenjiro. Imagina o Kenjiro chegando agora na chamada. Chega assim. Cara, eu juro que isso aqui foi gravado com uma semana de diferença do cast. E eu juro que eu só percebi agora que tá a mesma equipe. Que merda, né? Então, bora lá, cara. Vamos pros nossos recados de sempre. 200 curtidas no Facebook é cast de Katekyo Hitoma Reborn. 666 é cast de A.O. no Exorcista. E 1000 seguidores no Twitter, teremos que ver Sailor Moon. Ah, você vai ver se você, tá, você está na lista. Ah, toma! Ai, ai, ai! Eu saio dessa forma no vídeo. Pelo amor de Deus! Ô, Spaca, fica com o FS, né, cara? Você pede um contrato na FS. Né? Na Level 01. Vai demorar. Lá pra Level 01, cara. Eu gosto de jogo mesmo, então tô lá já. Temos novas atrações no Dollar Cash. E a primeira foi o plantão de Tokusatsu do Luigi. Porra, foi aquela. Explica isso. É um plantão de Tokusatsu, velho. Ah, vá! É, mas o que vale o quê? É tipo, a gente. É assim. Eu tava pensando em fazer em vídeo, como eu tinha falado pra você, mas como eu tava na preguiça de gravar. Achei mais fácil fazer um mini podcast, né? Aí foi notícias da semana e com o que eu achei da notícia da Saban do Power Ranger Mega. Parece mais que eu mesmo. Sou preguiçoso pra caralho. E o Chewbacca está com os vídeos dele novamente. É, a chefia me obrigou. Aê. Caco maldito. Não tava fazendo porra nenhuma da vida, só tava gravando quando aparecia. Faz aí... vídeos aí. É, mano, você é louco. Eu tava lá, de boa vendo aquele Open Gangstar com as menininhas coreanas dançando. Aí o cara, faz vídeo aí. Falei, como? Faz isso? Sai dessa porra. Opa, calma aí, vamos negociar, tá bom, eu faço. Na verdade, isso foi combinado após o cast de Kung Po com eu saindo. Com eu saindo já e... Chewbacca, faz uns vídeos aí, vai, tchau. É, vocês escreveram o nome errado. Escreveram meu nome errado lá na, na postagem, tá? Ah, fui eu. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Vai ficar assim. Vai ficar assim agora. Ai, cara. Muda no Skype aí já seu nome. Seu Twitter também tem que mudar. É, isso aí, gente. Tem uma enquete até dia 10 do 10. E você pode escolher um jogo. Sim, qualquer jogo. Vai ser sorteado no meu canal. Qualquer jogo? Qualquer jogo, não importa. Qualquer jogo, então. Qualquer jogo. Ô, mas eu vou botar aqui. Eu quero, sei lá, quero qualquer merda de jogo. Você vai dar pra mim se ganhar o sorteio? Se você ganhar o sorteio, sim. Não, aí vai ter enquete. Qual jogo que foi sorteado na enquete vai ser o que eu vou te dar. Eu já botei aqui o que eu votei tá ganhando. Ah, não, eu vou votar no top. Joga, volta em Borderlands, volta em Borderlands, tem que ajudar a ganhar. Se eu votar em, sei lá, Mahjong, você me dá um tabuleiro daqui? Né? Xadrez, me dá um tabuleiro, xadrez? Pô, você deveria colocar Summoner Wars, né, cara? É xadrez de bruxo. É, colocar Summoner Wars aí. É, então vai ser um pouquinho caro. De PC, tá? Tudo bem, cara. Vamos lá. Boa sorte pra todo mundo que participar e se ganhar xadrez, manda pra mim. Vamos lá, vamos falar dos nossos parceiros. Parceiros. O Fairy Tail Blog BR, o Juventude Animes, o Top 10 Animes, o Toco Bahia, o Conexão Animax, o Yokai Fansub, o Yokai Info, o Asian Space, o Info BCC, o Animaster Mangás, a Mekai Anime, o Animalog, a Rádio Asia Mix, o Otacrazy Go Go, o Projeto X e a Level 01. Ó, oh, que bonito. Quanto bonito. Mais cedo, hein, cara? Como bonito. Você consegue decorar isso, velho? Eu não consigo decorar isso, eu copio no bloco de notas. Uou! A gente tem trocentos parceiros e ninguém manda e-mail pra gente. A gente quase não tem dinheiro nessa merda. O que tá acontecendo? Eu concordo com o Chewbacca. Acho que devemos começar a ter maior propaganda aqui nesses podcast. Devemos espalhar a palavra. Eu acho o seguinte. Eu acho que uma pessoa que manda um e-mail com três páginas de Word já valeu. Já valeu, cara. Mas é o seguinte. A gente tem um monte de parceiro, mas nenhum é famoso. É foda, né, cara? A coisa fiquem, que é fiquem famosos pra gente ficar famosos também. Mug, se vira. Ô, Mug, ajuda aí. Mug, se vira. É mesmo, né? Vai, Mug. Projeto X começou essa semana e já tem mais clientes e seguidores do que a gente. Não, cara, que eles já tinham um público... Tirar os ouvintes do AFS até eu conseguiria, né? Ah, mas pelo menos tem alguma coisa, cara. Porra, né, cara? Tipo, é metade da equipe do AFS e metade dos ouvintes de lá também, né, cara? O plano de agora em diante é sequestrar o Mug. Aí a gente consegue ter fama. Pra que? Primeiro que a gente não vai ter um carro que vai caber o Mug no porta-mala, cara. Ele é gordo. Puta, é mesmo. E depois, se eu fosse ajudar, ia precisar de um carro maior ainda. É, pô, a gente vai sequestrar um bug com o quê? Com uma Splinter? Porra, né, cara? Ainda mais se eu fosse ajudar, imagina. Aquele caminhão que fica rodando concreto? Sério? Então bora lá, né, cara? Vamos pros e-mails. Não, eu falei e-mails. E-mails. Ah, mas você já tem a coisinha bonitinha lá. Vamos falar minha porra de outra vez. O troço erótico lá. Cara, a gente recebeu um e-mail gigantesco do Kakashi que se resume em apenas 3 páginas do Word, se eu fosse imprimir. Tem quantas palavras que você viu, Chewbacca? Mais de 8 mil. 1.300 e poucos caracteres, velho. Mais de 8 mil, beijos, mano. Cara, beijo, Mara. It's over 9,000. O cara escreveu pra caralho, assim. Não dá pra ler tudo que ele escreveu. Não vou ler nada que ele escreveu, não, tá? Mentira. Cara, muito obrigado pelo seu e-mail gigantesco e, porra, maneira. Na boa, cara. Não, faz o seguinte, se você morar em São Paulo ou em Curitiba, você envia seu endereço pra gente que a gente vai até a sua casa te dar um beijo. Porque, caralho, não, beijo não. Não. Eu deixo você me beijar, eu não beijo ninguém. Tava pensando agora. Não, você ganhou, você pode beijar o Chewbacca. Calma aí. Agora eu tava pensando em outra coisa agora. Se o Paulo entra na chamada, completa a cota equipe de São Paulo do Dollar Cash, né? Paulo, ele faz o seguinte: ele grava, ele falando um e-mail, esse e-mail gigantesco, manda pra gente que a gente põe no ar no próximo cast. Meu, o Paulo se confunde falando o que ele tá pensando. Imagina ele lendo, que beleza vai ser. Puta que pariu. Eu vou imitar o Paulo aqui. Eu vou pegar um trecho aqui do e-mail do cara. Vai lá. Chewbacca imitando o Policarpo. Passando pro meu e-mail. Tá parecendo aquela, aquela lagarta do Vida de Inseto, tá ligado? É verdade. Então, ele vai tá lendo o e-mail, ele vai começar a falar nossos nomes do Skype na conferência. Olá, galera, quero parabenizar o Chewbacca por mais um cast que foi de boa, Luiz de escolha. Não teve graça. Eu vou matar agora. É, vai lá. Fiz um barra dead aqui. Se mata no banheiro quando sujar a cozinha da sua mãe, falou? É, cara, obrigado pelo seu e-mail. Falou, cara, tipo, você escreveu muita coisa, falou do cara lá que reclamou que a gente fala japonês errado, falou da Yuki de novo, ele tem uma tara muito grande pela Yuki. Eu concordo com essa parada. Todo mundo tem. Todos têm. É um português muito bonito, todos temos. A gente não sabe nem falar porra do japonês, imagina o português, é foda, né? Que o animal chega em mim, Caco, nós vai, puta, nós vai é foda, Luigi. Por favor, cara, nós vai não, mano. Escreve qualquer coisa errada, faltando S, faltando vilão, mas por favor, cara, nós vai não. Ele falou que não ama a Yuki no e-mail. Apenas tive um carinho enorme pela pessoa dela. Gosto da risada dela. Afinal de contas, é a única coisa que ela faz, caralho. É, né? A única coisa que ela... Não, se é a única coisa que ela faz, imagina essa panda esperando a chamada. Puta que pariu. Essa panda... Ela não vai conseguir se apresentar. Né? O que eu pedi das pessoas mandarem o que elas estão procurando com nossas indicações, né, de cash. O cara já falou, ó, ele procurou... Foi através do Dollars que ele assistiu Summer Wars, Anohana e Hanyuri Dango, A Viagem de Chihiro, Desmond Wonderland e Bakuman. Olha, pensa no lado positivo, ele não assistiu o MM por nossa causa. É verdade. O filme do Cavaleiros. Ainda bem que você não assistiu o MM, vá por mim, não assista. Mas obrigado pelo seu e-mail, senhor Kakashi Hataki. Então vamos lá, vamos dar o e-mail do Ian Lucas. E aí, galera do Dollars, tudo bem? Não. Pois bem, ele responde sozinho, né? Olá, galera, tudo bem? Pois bem, ok. Ótimo cast, estava perfeito ou foi demais? Já tinha ouvido falar de Samurai X, porém ainda não tive oportunidade ou tempo para assisti-lo. Curti muito o cast, pois fala sobre a história antiga do Japão, que não só do Japão, mas também da China e dos outros países da Ásia. Não fala não. Me chamaram muita atenção, só do Japão mesmo que fala, tá? Quando eu tiver tempo, vou procurar pra assistir o quanto antes. Beleza, cara, vai lá. Infelizmente, não enviei nenhum e-mail sobre o cast de Hanyuri Dango, porque não tive tempo essa semana. Foi muita corrida. Gostei, já tô no 5º episódio, olha que legal. E, cara, é muito bom mesmo. A história é muito boa. E a Makino Whatever é kawaii. Não, cara. Já procurei assistir o live action de Paradise Kiss, mas sempre quando tento baixar, algo acontece. O mundo acaba, por exemplo. Não, mentira. É porque o download acaba dando erro. Espero mais doramas tão bons quanto esse. Espere, vai ter. E o que? Samurai X foi muito bom. Moe Kyu. Fui até a próxima. Valeu. Foi meio legal. Beleza, agora além dos comentários do cast de Samurai X que eu não participei, começando com o Zafirok. Finalmente, alguém tem a mesma opinião que eu em relação ao começo. Parece que o lado fanboy fala mais alto e as pessoas não veem o como é chato e mal feito o início de Samurai X. E isso até agora me impediu de ler o Samurai X inteiro. Vírgula, muito bacana. Eu acho que você não precisa falar as vírgulas. Vírgula, muito babaca no começo. Vai lá. Ok. Tem outro e-mail, tem outro comentário dele, né? Ele respondeu o próprio comentário, tipo aquelas pessoas que curtem os próprios stats. Então, continua lendo aí, cara. Ok, ele respondeu o próprio comentário, dizendo que ele ainda não leu tudo, mas tem explicação para o Huro Unin, vira a explicação para o Huro Unin vira um bobão depois de ser um retalhador. Isso foi uma pergunta. A Kakaoru vai servir até o final só para ser a mulher... Só pra ser a mulher ser salva. Isso funciona em... Ah, puta que pariu. Vai pro inferno com seu comentário. Coitado do cara. Depois as pessoas assustaram porque as pessoas não mandam e-mails pra nós, né? O cara comenta e o outro manda. Não, sério, eu não consigo. Você. Eu vou responder esse. Não, sério, eu vou responder como anônimo. Tem como responder como anônimo? Não. Ah, então vou responder com a minha conta do Google mesmo. O que você vai fazer, pro... cara? Não, para com isso. Aí depois a gente não recebe comentário, vocês ficam, Caca, a gente não recebeu nenhum comentário, mano. Eu vou mandar você pro inferno. Mano, eu consigo ler palavras japonesas, eu tenho férias de nexo. Puta, azar o seu, cara. Ué, você não consegue ler palavra japonesa e a culpa é do cara? É dele que viu o comentário. Cara. Ah, eu leio. Não, é culpa só por não saber. É culpa só por ser idiota. Vai, Chubaca. Continua aí. Isso funciona em Mario, mas não teve porta. Ah, pariu, mas é porque ele perguntou. Esse comentário é de outra dimensão. Isso funciona em Mario, mas esse não importa a história. Em uma relação que tenho. Uma reclamação. Puta que pariu, eu sou um idiota também. E uma reclamação que tenho em relação ao mangá, as lutas são meio confusas e que eu tenho apenas que acreditar que um estilo de espada é mais poderoso que a outra, mesmo que o leitor conhecendo nenhuma delas. E isso que faça alguém vencer. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado. E o Rodrigo é o idiota. Não, cara, eu entendi o comentário dele. Tipo assim, ele perguntou primeiro sobre o Kenshin. O Kenshin continua bobão até... Se explica porque o Kenshin virou bobão e deixou de ser o retalhador. Sim. Cara, ele fala isso no começo. Mulher. Ele fala, eu quero viver em paz. Porra, não posso fazer isso? Mulher é uma merda. Mulher é uma merda. Ela te fode. Fode mesmo. Não, na verdade, nós fode ela, mas depois ela fode a gente de um modo diferente. Que nem diria Nelson Rodrigues, não se pode agradar a mulher. Não, meu. Só na hora do sexo que nós agrada ela na bengalada na cara, né? Que é isso? Que é isso, porra? A mãe da Yuno escuta o podcast, cara. Mais respeito. Oi, mãe da Yuno. Tudo bem? Mãe da Yuno. Beijos. Manda aí, Yuno. Manda um e-mail para. Eu acho que o irmão da Yuki também escuta, porra. Mas respeito. Isso aqui é um podcast de família. Você quer falar de putaria? Vai lá no United. Você conversa sobre ti com o DS. Vai lá. Favo escreveu, mandou esse comentário aqui. Como assim Kenshin Himura não existiu? Ele foi baseado em uma pessoa real. O Gensai Kawakami. Ele postou os links aqui. Mas depois ele deu uma falada. Sobre a dubladora de Kenshin. Primeiro que isso é bem comum de acontecer em anime. Como é o caso de Eduardo Eric, Tao Ren, Shaman King, Eripsu Gaia Toshiro de Bleach. Mas a gente falou isso. Ou caiu na edição? A gente falou isso ou caiu na edição? Acho que caiu na edição. Eu falei até de Naruto e os caras é 4. A dubladora do Luffy também é uma mulher. Sim, a gente falou disso. A gente falou bastante disso. E outra, ele falou do Edward. O Afonso também é por uma mulher, não é? Pela dubladora da mina doutora Dora. É o Afonso que é por uma mulher. O Edward. Não, o Edward também. Ó, eu só tenho uma coisa pra falar pra esse Gustavo, cara. Kenshin Himura, ele pergunta, como assim ele não existiu? É como se ele existisse. Não, ele foi baseado em uma pessoa real. É, cara, ele não existiu. Não existe. É, tipo, se você falasse o Hitler, o Napoleão, seria outra história. O Kenshin não existiu, cara. Não existiu, ele foi baseado. Aí tudo bem, mas não quer dizer que ele existiu, tá? Tudo bem, mas mesmo assim, obrigado pela canelada. Canelada. Continua aí, tô roubando mesmo. Advogados, não falem comigo. Né, o cara chega banguela e já quer morder, caralho. Que expressão é essa? Pra de camiseta também? É. Tô roubando as camisetas, vou pôr as camisetas também já. É. Placa de caminhão de autoestrada? Cara, eu não vou começar mais como você tá começando. Vou começar como. Lá, lá, lá, lá, tacos! Não! Nossa! Não! Pode continuar? E segundo o que o Gensai Kawakami, tinha uns traços femininos e era até às vezes confundido. E para manter isso fiel, ele tem uma traço mais feminino, inclusive a outra, a escolha da Dora. Acho que esse é um motivo porque as meninas gostaram tanto. O Yu Yu Hakusho não é o shonen mais vendido. O volume que apareceu o Kurama de Yu Hakusho não é o shonen mais vendido de meninas até hoje? Eu não sei, cara. É, o volume que o Kurama apareceu foi o volume que mais meninas compraram, Jan. Mas tipo, elas compraram só pra ver o Kurama? Não, imagina. Foi pra ler Hokuto no Ken naquela época. Claro que foi pra ver o Kurama. Faz sentido, porque Hokuto no Ken é um anime mangá que as meninas adoram. Aqueles caras musculosos. Jojo também, né? Jojo também. Cara, estou revoltado porque essa semana falaram no Skype, no chat do Dollars, que Jojo Bizarre Adventure tem... É coisa de viado. Gay. Vírgula Kenjiro. E chupa. Filho da puta, mano. Não merece. Não, mas só porque o anime tem um traço de feio, não quer dizer que eu vou julgar. Cara, mas esse é o que traz a atenção. Mas aí tem uma coisa, que o Kenjiro falou que não ia assistir. Eu falei que ia ver o primeiro e o segundo episódio, por isso eu ia continuar. Sim, não, mas falando que o traço de Jojo Bizarre é o que faz a diferença do mangá. Cara, mas aí eu sim, seguinte, cara. Eu não vou julgar um anime pelo traço dele. O fato dele ser um traço. O Kenjiro até zoou, né? Se era um anime de luta de moda. O autor de Junjo, ele pegava muito da cultura pop na hora de construir o mangá dele. E quando ele tava lançando, foi bem no estouro da moda na Inglaterra. Por isso que tem muito aquele traço. Foi o auge do Cavaleiro do Rock, com David Bowie, e o auge do punk rock. Então. Eu realmente não sabia disso. Agora isso faz sentido mesmo. Mas olhando o traço aqui. Sim, nossa, sim. Faz muito sentido mesmo. Ele pegava muito da cultura pop que estava acontecendo no mundo. E era o estouro da moda britânica. Ó, que legal. Faz sentido. Mande e-mails para dollarspodcast@gmail.com. Você também pode mandar um e-mail pela nossa aba de contato. E-mail? É, pela nossa aba de contato. Lá tem um formulário, é só você preencher e o e-mail vai chegar na caixa de mensagem. Nossa. Olha que simples. Que chique. Que chique. Por favor. Não, chega a ser gay. Não, mande um e-mail com 3 páginas do Word. Não dá pra ler isso num podcast, cara. Será que ele escreveu tudo isso na caixa de mensagem? Me manda com 2 que eu fico feliz. Porra, 3, cara? Eu vou imprimir. Na maioria, não falando de Samurai X, né? Mas já falando dos caixas anteriores. Falando da Yuki. É. Se eu fosse imprimir essa droga, ia acabar com a minha tinta da impressora. Obrigado mesmo assim. Cara, ficou lá, assim. Não, parabéns pro cara, mas porra, não, parabéns. Parabéns. Pô, mas parabéns. Cara, o podcast precisa acabar hoje. Então, por favor, manda coisas mais menores, assim, beleza? Obrigado. Bem menores. Sim, moe que o fomos mandar seus e-mails. E se você chamar porque o Rodrigo chamou alguém de idiota, liga pra ele. Idiota. Que é o Rodrigo, né? Não liga, não. Liga sim. Liga, não. O número liga, dele é 20945527. Liga pra ele que ele só paga assim. É 892. Só cobra 100 reais. É o banco do japonês que vai dar PlayStation 3. Não. Os e-mails terminam lá. Em 2002 estreia no cinema mundial uma atrocidade feita por alguém. Estreia no cinema, cara, Kung Po, que é um filme americano que pega cenas de um filme chinês, de Hong Kong, chamado... Não tem o nome chinês aqui do filme, droga. Pera aí que eu vou procurar aqui, que eu também tô. Tiger and the Crane. Não, eu quero o nome em chinês. Ah, e você já tá pedindo demais. Eu quero o nome em cantonês. O tigre e o dragão. Não é esse. Eu quero o nome em chinês, dá um nome em português. Bonito. Naruto. Chinês, né? Naruto. Esse filme chinês, cara, ele é de 77 e ele é um filme de artes marciais. A história dele não tem absolutamente nada a ver com Kung Po. Conta a história de um clã que tem 2 tipos de arte marcial fodonas, e essas 2 artes marciais foram divididas em 2 partes no clã. Na arte da garça e do tigre. Por isso que tem aquela cena que o Beth abre o papel e lá, tigre. Passarinho. Cara, o filme é todo sério. E quando foram fazer o Kung Po, os únicos atores que tem de verdade, assim, americanos, que colocaram no Kung Po é o Escolhido, que é o principal. A mina do peito só. A mina do peito só é foda. Monoteta. Mas vale o panavão do que mano do dia. Mano. E aquele gordão que fica dançando, né? O DJ. O DJ. Cara, ele é o melhor personagem desse filme. O resto, cara, é tudo do chinês. Do filme original. E, cara, é bizarro aquele filme. Ele é escroto. Não que o Kung Po seja caralho. Esse filme é bom. É o filme não, bom. Não, merece o Oscar, mas é... Tão escroto que é. É foda, tá ligado? Cara, e falar que merece o Oscar, nós já falamos de um filme que ganhou o Oscar do Dollar Cash, que foi A Viagem de Chihiro, pra gente chegar em Kung Po. Que merda, né? Não, esse daí também deve ganhar o Oscar como melhor filme de 2002. Palmas. Não. De algum modo. Não. Palmas virtuais. Ui. Só, cara, esse filme ele é bizarro. Gastaram 10 milhões nesse filme. Onde investiram 10 milhões nessa coisa? Ah, 5 milhões foi o filme. Pra ele comprar pra poder usar. 5 milhões foi o filme? Quem pagaria 5 milhões no direito pra fazer esse filme de 77 de Hong Kong? Não, não, cara, não. Cara, pera na moça. Não. Se eu estivesse cagando dinheiro, se eu fosse o Silvio Santos, eu compraria o filme de 77 e pagaria 10 milhões só pra escrotizar. Tela Clash já não fez isso no Brasil? Ninguém conhece. Que vergonha. MTV. Era na MTV que passava. Ah, é verdade. É verdade. O melhor é o filme do Hércules. Eles estão numa ilha perdida. Aí todo mundo comeu as minas lá da ilha, menos o principal, né? Aí na hora que eles estão indo embora, as mulheres dando tchau pros homens, né? E ele triste lá dentro do barco, e as mulheres gritando pro principal: tchau, piruzinho! Tchau, piruzinho! Nossa, maldade. Cara, mas é. Eu me arrisco em dizer que Kung Po é a melhor paródia desses últimos 10 anos, cara. Sem maldade. Ah, sem dúvida. Eu, cara, Kung Pozão é legal, mas não é tão bom quanto Kung Po, velho. Mano, é genial Kung Po. Não, o legal do Kung Po é assim, como ele foi feito. Exatamente, por isso que ele é genial, velho. Os atores americanos, por exemplo, a Mulher de um Peito Só, na hora de fazer o roteiro, ela lia qualquer coisa. Sei lá, propaganda de xarope. E o texto original, o texto que ela tinha que falar, era feito na redublagem. Exatamente pro que ela tá falando não encaixar com a boca dela filmada. É, exatamente. Quem percebeu aí... Um comercial de bolo. É, quem percebeu aí que cada vez que o cachorro latia, o latido ia ficando mais demorado? Eu percebi. Teve uma cena que o latido dele já tava em outra cena, já. Eu pensava que ele tinha sido só eu que tinha reparado isso, era muito não, e o gordinho lá, que, quando o Pingolim pergunta pro gordinho lá se tinha visto o escolhido, conhecia o escolhido. Você conhece esse cara? Gordinho fica falando mó cota pra no final ele falar... Não. Não. A boca dele fica mexendo mó tempão. Não. Quando eu vi aquilo, deu vontade de chorar de tão escroto que aquilo foi. É tipo, todos os caras que dublaram alguma coisa nesses últimos tempos estão se revirando no caixão por causa daquela dublagem. Né? Muito ruim. A gente tem que parabenizar também a dublagem brasileira, cara. Ficou muito foda, na verdade. Ela só não ficou legal naquela hora da piada do Bat. É, do Bat, né? Qual é o cruzamento de um porco espinho com uma cobra? Arame farpado. Arame farpado. Acho que no original é qual é o cruzamento de uma tartaruga com uma corda de bungee jump. Meu rabo. Que bosta. Mas a dublagem brasileira é muito foda, cara, com esse filme. É, sem maldade. Do escolhido, né? É engraçado. Vamos começar o filme. A gente começa o filme, cara, com uma família chinesa, que é bizarro porque todos são chineses, menos o filho, mais novo, o bebê. Alguém pulou a cerca aí. Garanto que não foi o pai. Espero que tenha sido o pai, cara. Espero que não tenha sido. Aí, cara, essa família chinesa, eles estão discutindo porque eles têm que levar o filho pra cidade, porque aparentemente esse filho tem uma marca estranha de nascença, né? É a linguinha. Não mostra que é a linguinha ainda, né? Aí batem lá na casa e entra um cara que tem cabelo atrás e a careca na frente, né? Estranho aquilo. Totalmente comum na China. Nova moda, era moda. Não, antigamente era isso. Totalmente comum na China. Criança, não use boné, porque é isso que acontece. Né? Tô fudido, então, só de boné. Aí ele mata, né, esse cara com cabelo careca, pilha a casa do moleque, né, mata toda a família dele. E quando vai atacar o nenenzinho e matar ele, porque ele tem um símbolo do mal de nascença, o nenenzinho para a faca. Para a mão dele. E começa a lutar fodamente contra assim? O cara. Eu disse, cara, ele não pode ser tão foda, pois ele não é o filho do Máscara. Não, ele mija, né? Não, aquele filme do Máscara é horrível, mano. Eu sei que é uma bosta. Começando pela dublagem, né, que eu supla. É, o supla, mano. Que raiva que tá. Só tem uma dublagem do Brasil, só que eu achei pior que o supla no filho do Máscara. Qual? Luciano Huck e Enrolados. Nossa, é verdade. Ai, cara, eu assisti Enrolados legendado, ainda bem. Aí, cara, o bebezinho, ele desce porrada em todo mundo. E o careca aí se irrita, né? E toca fogo na casa, obrigando o bebezinho a sair rolando montanha abaixo. E qual essa parte é aqui, Kung Po começa a partir dessa parte. Tem uma chinesa andando na estrada de noite, vê a criança caída, pega a criança, olha e fala: que bebê lindo. Aí joga pra ladeira de novo e começa a cair. A gratidão começa a partir daquele ponto. Do jeito que ela fala, parece que ela vai salvar o bebê, né? E ela ainda fala, né? Mais gratidão: que bebê lindo. Tchau, bebê. O melhor é a gratidão que você percebe que é um boneco rolando, né? É. Principalmente quando ele para numa pedra e gira em cima da pedra. É, e o Kaku pensa, tá? E os 10 milhões. E volta a cena de novo. A mesma cena de novo, ele rolando, velho. É isso que é escroto, ele repete um monte de cena, velho. Não, cara, aquela cena do mestre engolindo a mariposa umas 500 vezes, né? Toda vez que ele tosse. Bom, aí a gente corta pra uma parte onde esse bebê já tá crescido, né? É. Que anda pelo deserto. Não, é legal, né? Às vezes ele anda e às vezes dirige. E às vezes curte com os animais da floresta e passa ele dançando com os animais da floresta. Todos os bonecos. Dá pra ver que o boneco é. Ele dançando é muito engraçado. Derrubando a cachaça. Não, esquecemos de falar antes disso que o comentarista fica falando: ah, ele ficou embaixo de uma casa, ele caiu embaixo de uma casa e foi criado por roedores. Cara, você acha escroto o Tarzan ser criado por macacos? O Mowgli ser criado por lobos? Tá aí, o cara foi criado por roedores. Escolhido. Ganhou, realmente uma coisa bem. E ganhou aquele negocinho do fato do roedor lá. Quando ele falou foi criado por um roedor, eu pensei que ele era pupilo do Mestre Sprinter, tá ligado? Ele é um tartaruga. Ele não é uma tartaruga. Tartaruga mutante adolescente ninja. Aí depois ele já chega e já luta com um monte de cara, né? É, os caras ficam... Ele é constantemente atacado, né? E ele não entende por quê. Cara, não, é engraçado quando ele soca o cara e sai a barriga pra fora. E o narrador fica falando, né? Meu narrador, cara, olha só. Olha isso. Vocês viram isso? Ele é impossível sair... É a tampa do estômago dele ali atrás? Meu Deus, que estranho. Olha aí, o organismo tá cheio de não sei o quê. O melhor é que no final desse filme tem cenas do que seria um Kung Po 2. Quem lembra... Que tem o cara da tampa do estômago. Aparece o cara. É, agora ele anexou a tampa do estômago como uma arma. Até a menina lá, monoteta, fala: eu só vou aparecer nessa cena do filme. A gente mas na sequência, vai muito na mais. Na sequência, iremos nos ver mais. É muito esgrito. E ele lutando contra o careca. Aí só mostra ele, tipo, ele dando golpe, né? E quando mostra, ele transformou a roupa do careca num sutiã e calcinha. Cara, e a voz do careca é uma filha, tipo. Cara, aí corta a sequência, aparece ele. Um monte de jeito, assim. O exército, tá ligado? É, não, aí fica dando aqueles foques. Aí chega assim. Aí fica um foco numa mulher gostosa, né? Aí depois foca no mamilo dele, cara. Nossa, com mais tempo o mamilo dele. Não, aí foca pra uma mulher de biquíni. Acabou de falar isso. De um monte de cara. Por quê, cara? Não, a gente acabou de falar isso. É, verdade. Aí ele pega e derruba todo mundo, né? Aí derruba a gostosa. Dá um close do peito da mulher caída. Aí quando ele. É tipo, ele fica dançando no meio que aparece o Zul, tá ligado? Ele fica fazendo um passinho de múmia. Aí quando ele derrota todo mundo, esses caras, ele começa a gritar até estourar a veia do pescoço dele. Né? A víscera. Aí o cara com o triângulo lá de fumaça joga bagulho e não sai fumaça ainda. Que coisa mais escrota. Não, é nessa cena que ele usa o castor, né? Como o Nyutchak. Ele pega dois castores. Eu preciso de Tchak. Daí a vantagem de você ser criado por roedores. Você usa eles como arma, sua própria família? Não, e o legal é que, tipo... Eu não sei, eu acho que seria mais eficiente você usar o macaco como Nyutchak, o gorila. Cara, Mowgli nunca usou lobos como Nyutchak, o Tarzan nunca usou... Sabe por que ele nunca usou o lobos? Porque ele estava cantando. Necessário. Eu sou necessário. Estava cantando. Pois o poder de todos os personagens da Disney é cantar. Você vai sempre estar. Não, e tipo, na cena que ele tá com os hamsters, com os ratos fazendo saco, castor, o cara tava lá. O bicho castor, cara. Aí tipo, ele tá rodando assim, os caras tão tudo rodando em saco e se colhendo. Puta, que merda é essa, tá ligado? Tipo, aí aparece essa, o zoom do rato, do castor lá rodando. É. É na hora ser aquele que ele arranca o olho de todo mundo. Você já notou que tem um olho a mais nessa dois, cena? Dois a mais. Dois a mais. De onde ele tirou esses olhos? Eu de contar. Eu também, eu notei que tinha um par de olhos a mais. É, ele enfrenta quatro ele é caras. Quatro, mas tira dez. Ele enfrenta quatro caras e todos os dedos dele tem olhos. É. Espero que, então... que ele tenha, espero que ele tenha arrancado de alguém. Já pensou se o dedo dele realmente tem olhos? Além de ter uma língua falante, ele tem... Aí nós cortamos pra academia da garça, né? Onde tem pessoas lutando, treinando, né? Nossas preferências sexuais é assunto. Nossa! Nossas preferências sexuais é assunto nosso! Nossas preferências sexuais! Nossa! Não, com a Wing, né? Com a Ling, né? Ele pega e pergunta pro Gudinho: você já viu esse cara? Não. Não. Não, é engraçado que pinguim, né? Tem uma cara de tonto, velho. Caiu de. O legal é que ele pergunta pra Ling, né? Primeiro, você já viu esse cara? Não, umas duas vezes. Ele... É o mais foda, o personagem mais foda. Ele foi pra lá pra pedir ajuda do mestre, né? Do mestre da academia caça. Mestre Tang. Mestre Tang. É. Olha o nome. Ele pega e conta a história, né? Sua história afringe minha bexiga e deixa minha próstata apertada. Mas isso é. Uma vez um amigo meu. É, cara, disse... é a melhor cena do cinema mundial. Uma vez um amigo meu me disse que haveria um escolhido. É pra flashback. Haverá um escolhido. Não, escolhido. A voz do Saga de Gêmeos. Sabe por que é a melhor cena do cinema mundial? Porque é muito direto, tipo, haverá um escolhido. Aí depois ele fala: então, um amigo meu disse: o quanto isso será significativo? Aí deu close. Será significante. Eu me lembro que há muito tempo um grande amigo meu me disse que haveria um escolhido. Haverá um escolhido. Então, ele me disse o significado. Será significante. E depois ele matou o cão, asfixiado. Aí corta a cena do cara na cama. Mas como o senhor for parar na cama? Ah, isso, peraí, não. Por favor, não. Sem flashback. Sem flashback, por não, favor. Como é que é quando ele fala quando ele fala que ele é o escolhido? É o pinguim. Eu pensei que eu seria o escolhido. O sapato do pinguim faz barulho, né, Alberto? Lá vem pinguim, esse é o sapato barulhento. Não ligue para ele, nós treinamos ele por brincadeira. Nós treinamos ele errado, de sacanagem. Aí quando ele olha pro pinguim: se você tiver um traseiro, eu vou chutar. Tipo, Cara, você não deve mexer com alguém chamado pinguim. Ele já sofre por ser chamado pinguim. Eu acho que não só treinaram ele de sacanagem, né? Batizaram ele de sacanagem também. Né? Botaram ele no mundo de sacanagem. Ele, caramba, quando nasceu, a mãe disse: eu vou te deixar vivo, cara, pra você sofrer. Eu acho que ele já começou numa sacanagem, né? O pai comeu a mãe dele. Aí, cara, o escolhido vai ficar pra treinar, né? O mestre pega e fala assim: você vai ter ajuda de minha pupila, Ling. Não, Ling, ela é meio tímida, mas daqui a pouco ela se acostuma com você. Ela pega a blusa e fecha, né, cara? Abre e fecha. Aí ele não, ela assim. Fecha numa velocidade impressionante. Aí o escolhido chega e fala: muito obrigado, mestre. Eu vou ficar, aí tipo, pra treinar, tá ligado? Tipo. Não, aí legal aí que chega o mestre Bat, né? Porque ele tá. O mestre Condor. Aí vai lá. Aí pega e passa o mestre Condor batendo em todo mundo, né? Aí passa o prefeito: mestre Condor, é um prazer tê-lo no senhor batendo em aresmos nas pessoas de nossa cidade. Não, como é que é? Antes também ele fala da linguinha, né? A gente conhece a linguinha. Oi, essa é minha linguinha. Eu participei do aula. O mestre Tang fala: e qual que é o nome dessa coisa? Linguinha. Não deveria ter perguntado. É foda. Aí o pinguim fala que vai desafiar, né, o escolhido. Aí a Ali: Lin, não, você foi treinado errado. Então os caras falam na cara dele, né, que ele foi treinado. Bom, Quando você pensa que tá perdendo, quando você pensa que tá ganhando, você tá perdendo, na verdade. Nossa, cara, é muito legal o Pinguim lutando contra o Escolhido. Eu vou te mostrar o meu golpe, cara, na minha mão. Pá. Não, mas antes disso, tô vendo que antes disso aparece a evolução do Escolhido durante o treinamento, né? Aí a cena dele dando soco na madeira, ele para no ar assim e com o dedo explode a madeira. O cara voa assim do nada, mano. É muito feio, viu? É muito feio. Não, e ele fazendo flexão com dois braços. Com um braço, com o dedo e depois assoprando. Daqui a pouco ele tá falando, tá ligado? Sobe. Muito bem. Desce. Sobe. Desce. Mas se ele falar desce, ele vai subir mais ainda. Não, japonês todo olhando o treinamento dele, tipo, what the fuck? Como ele tá fazendo isso, cara? Cara, esse período é foda, sem vazade. Acho que o pai dele é o Chuck Norris, velho. Não é possível. É o Bruce Lee. É o cruzamento do Bruce Lee com o Chuck Norris. Ah, meu Deus! Chuck Norris e Bruce Lee transaram? Caralho, Rodrigo, que inferno! Filho da puta! Você é nojento, se cara. Se tivesse falado Jack Chan, eu tinha ficado quieto, cara. Mas o Bruce Lee. Cara, Bruce Lee e Chuck Norris é a Mestre Aprendiz. Que cena é aquela dos caras batendo no Mestre Condor? Nossa. Não, mano, fazer a piadinha, mas a gente quer. Tá, mas tem a cena deles dois lutando, né, cara? Do Pinguim com o outro, né? Caco, você que assistiu o filme original, eu gostaria de perguntar uma coisa. Na hora que o Pinguim vai pular o muro, ele bate mesmo no muro? Bate? Sério? Não, é engraçado o Pinguim. Quero ver se você é bom mesmo e consegue pular o muro. Ele chega, corre e pula. Aí põe o Pinguim lá na barra. Aí ele vai e pula e bate na parede, cara. É legal o barulho, né? Bom, isso. Aí tem a cena que tem um monte de cara batendo no Mestre Bat, no Mestre Condor, né? Aí depois vão pro almoço, que ele pega e fala: agora eu quero que vocês me chamem de Bat. Mas antes ele conta piada, né? Qual é o cruzamento de um porco espinho com uma cobra? Arame farpado. Arame farpado. Eu assisti... Ele superou meu nível. Eu assisti... Inglês. Legendado esse filme. Como é que é? Era... Eu sei que a resposta era o cu dele, como que é? Não, era... Eu acho que era tartaruga com corda de Bob Jump. É. A resposta... Não, o engraçado é que tipo... Tipo, ele recebeu os golpes dos caras, mas depois cortava a cena, parecia o pé dele sangrando, cara. Não, pô, o pé sangrando é do prefeito da cidade. É, se você não fizer o que ele manda, ele corta o dedão do seu pé. É, verdade, é mesmo. E ele ainda aí depois fala. Tem uma cena lá pra frente pro final do filme que ele tava só com um cotoco do pé. Eu falo que ele ainda fala. Mãe pra caralho. Não, quando ele pega e fala assim, agora me chame de Betty. Que o Escolhido pega e fala assim: Beth não é nome de mulher? Aí o prefeito até fala: calma, calma, calma, não queremos perder mais dedos do que já perdemos. Agora é o horário de cochilo do mestre, opa, da Beth. Hora do Beth. Não, aí depois o Escolhido ele chama quatro caras, Orev, lá da academia pra bater nele, né? Pra ver se ele tinha o mesmo poder que o Beth. Os caras dessa porrada, era pra eles parar quando ele fizesse sinal. Só que ele tá sentindo tanta dor que ele não consegue fazer o sinal. Pô, ele já fez o sinal? Eu vi ele gemendo ali, mas acho que... Ah, é? Não, ele não fez sinal. Ah, então vamos continuar a bater. Ele falou que ia jogar a gente no chão, né? Ele pega e faz um montinho em cima dele. Não, mas... Vocês já podem jogar! Não, e o engraçado é que, tipo, dá pra ver claramente que é um boneco, cara, que eles estão fazendo, velho. Nossa. Vamos correr. Não conta nada pra mamãe. Não conta nada pra mamãe. Essa parte perfeita. Não conta nada pra mamãe. Duque demais essa parte. Aí quando ele acorda, aparece a monoteta, né? Aparece ela tipo, ela dando umas cambalhotas, assim, quando ela vai parar no chão, ela leva um tombão, velho. É, ela para com o pé só e perde o equilíbrio. É a Maria da música Vira-Vira do Mamonas Assassinas, né? Depois da suruba. Aí ele pergunta: calma aí, você está me dizendo que depois da suruba a Maria ficou só com o peito? É, você nunca viu, nunca ouviu a música? Mano, palhaço. Aí tipo, aí ele pergunta: qual é o seu nome? Ela: uau. Aí ele olha pro peito dela: uau. Tipo, ela fala: você não pode enfrentar o Mestre Condor. Agora o nome dele é Beth. Usa esse sepalho para mim. Aí começa a luta dos dois. Nossa, cara, muito começa mal uma... coreografado. Começa uma luta de língua. Cara, rolou uma história na internet que ela era a mãe dele. Eu espero que não seja. É o que rolou na internet. Aí ela, tipo, voa do bagulho e ela bate tudo na árvore, cara. Não, ela pega e fala, né? Aquilo que a gente já falou no cast, de que nessa cena eu não vou aparecer, mas não sei, na sequência dos veremos. Então ela voa e bate na árvore. Puta merda. Tu ficaste tão bonita, monotenta, mas vale uma mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passaram-me na bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda. Tem a luta do Mestre Condor com o Mestre Tang. Quer dizer, o Bat. O Bat, você vai perder o dedo, cara. Não, é legal, eles começam a lutar e começam. E aí, com aquela vozinha dele. É muito. É tipo, parece que a música pega no ritmo da luta, né, velho? É, não, cara. A luta deles é da hora. A luta do Mestre Tang luta pra caralho. Ele tá morrendo, né, Mestre Tang? É legal as garras de aço do Bat. De ferro. Ah, garra de ferro. Ele gosta de rodar. Estou rodando minha corrente. Não, aí ele. Aí o Mestre Tang para, porque tá tipo. Ele tem impossibilidade de lutar e ele fala: depois nós continuamos essa luta, Clarabete. Aí ele vai embora. Ele, não, pô, é Clarete, é Clarete. Aí ele. É Clarete? Meu nome é Beth, seu filho da Dama. Aí corta, aí já corta pra cena da Lin com o escolhido, né? Aquele. É, que escolhido que tá ela pedindo, falou. O escolhido tá pedindo pra Lin falar onde o Mestre Bat fica, né? Ela, eu vou falar! Não. Lin, por favor, considere! Ah, tudo bem! Considere, ah, tudo bem! Ele fica numa montanha, rodando uma corrente o dia inteiro! Cara, por que uma pessoa fica rodando no alto de uma montanha uma corrente o dia inteiro? É verdade, cara. Eu queria ser rico ao ponto de poder ficar passar o dia rodando a porra de uma corrente na cachoeira. E cantando ainda, né? Estou rodando a corrente. Imagina o Caco ganhando na loteria e tudo feliz falando aqui na conferência. Cara, eu finalmente vou poder rodar a corrente a primeira inteiro. Coisa que eu vou fazer é comprar uma corrente. Igual do Mestre Bat ainda. Né? É, velho. Né? Vou mudar meu nome também pra Bat. Não. Bat Rapone. Aí ele lembra. Não, é engraçado que quando ele vai pro pasto pra enfrentar a vaca, aparece, sei lá o que aparece, acho que é um jatinho que aparece. Não, é o Conselho do Mal, aparece o triângulo do Conselho do Mal. É, aparece o Conselho do Mal no fundo, o triângulo. É, no fundo, assim, cara, né? Ele lutando contra a vaca é muito escroto, mas é genial, cara. E quando ele chega no pasto, a menininha fala, não vá pelo pasto, é perigoso. É perigoso, hein? Ele lá no pasto. Como é que é o nome da vaca? Tipo, Mugi, né? Acho que é, velho. Ele lutando contra a vaca é genial, cara. Cara, é sensacional, velho. Sem maldade. Caco, você que viu o filme original, desculpe, mas Caco, você que viu o filme original, vai ser minha frase recorrente nesse podcast. É, essa parte, o que é no filme original? Nada. Não é. Ou não tem? Não tem. Não tem essa parte. Nada, cara. Ele, tipo assim, tem partes do filme original que não tem nesse filme, que são partes de diálogo e tal. E tem partes desse filme que não tem, que nem existe no original. Uma é dessas. Tipo, e dá pra perceber claramente que não é do original. É, CG total. Qual o significado? Da sigla CG. Cinemático. Vai falar que você não sabe o que é o CG também. Não, saber é uma coisa, quer saber o significado. Não é computação gráfica? Então, eu acabei de falar, cinemático, não é? É. Mas com certeza a vaca custou os 10 milhões de reais. Não, cara, e o melhor é quando ele tira todo o leite da vaca e ela. Puxa. A vaca tá seca, mano. Ele pega e encontra o Mestre Bat lá. Rodando aparece ele rodando a corrente. Então, rodando aqui. Aí ele chega, olha, você é um lutador muito bom pra passar da minha vaca. Ele pega e tira o sapatinho, você se lembra disso? Eu fiquei pensando, por que aquele cara carrega o sapatinho de quando ele era criança? Agora que eu tô notando, alguém tá com o filme ligado aí? Eu. Então, na parte da cachoeira, quando a mostra a cachoeira de cima pra baixo, dá pra ver que é uma piscina. É a piscina da casa dele. É a piscina da casa dele, que tipo, dá pra ver o Titanic. Nossa, o Titanic. Esse filme é bizarro, cara. Pode criar um bagulho com ferro ali. Cara, é a piscina da casa dele. Não, cara. Ai, é genial. Gente, aí ele pega. Ah, não conheci você sem cocô nas fraldas. Quando ele vai enfrentar o Bat, chega um velhinho. Quem é você? Ah, eu sou o pai da Ling. Você sabe? Ui, ui, ui, ui. ui. Ele olha mó sério. Oh, meu Deus. É o mesmo cara do flashback. Que matou o cão artificial. Aí o Bat pega e grita lá de cima, né? Vocês vão lutar ou vão se beijar? Não, é engraçado que, tipo, no meio da luta, quando ele joga a corrente, para assim, aí o narrador olha assim. E a partir desse momento, o escolhido aprendeu. Garras de ferro dói pra caramba. Não, eu sinceramente achei que o filme tinha travado quando começou a parar assim. Eu também, velho. Aí o Bat pega e dá um pau neles dois. Aí eles estão caindo na cachoeira. Aí o pai da Win. Você está caindo! Eu estou caindo! Nós estamos molhados! Baleia! Cuidado com a baleia! Água por todo lado! Por cima de mim! Eu estou ficando molhado! Eu estou caindo! Você também está caindo! Estamos caindo! Olha só! Baleia! Cuidado! O filme não faz next, cuidado com a baleia. Como que uma baleia? A baleia! Eu falei, as baleias estão na lua, todos sabem disso. Elas mudam no espaço. Cai a baleia e o vaso de petúnia. É, exatamente. Ninguém viu o Guia do Mistério das Galáxias, só nós dois. Ninguém entende que golfinhos voam e que eles são mais inteligentes que os seres humanos. É, eles avisaram que o mundo ia acabar, só que todo mundo pensou cantando que era cantando ainda mais. Era uma versão sofisticada de tentar bater uma bola com o rabo. Não, aí ele pega e leva, né, o pai da Ling pra academia lá, porque ele tá sangrando. Aí chega o Mestre Tang, meu Deus, mas eu te conheço, é meu amigo, no flashback. Aí ele pega e abraça, não, cuidado, estou com um grave ferimento. Aonde? Aqui, bem nesse grave ferimento. Não, é onde tem sangue. Ai, cara, sensacional. Aqui, onde está localizado esse sangue. Então, aí passa ele na cama e o Mestre Tang apertando o ferimento, né? E ele falando um monte de coisa importante. Não reclama. É importante para nós dois. Não, ele sempre fala, você está entendendo do que eu estou falando? Ele, nem um pouco. Ele começa, tipo, sei lá, que ele faz a cama com o velho, mano. Ei, cara, ele come o velho com a mão. É, velho. Nossa, a cama até balança. Pesado. Não, eu tenho um ferimento muito grave. Você está abrindo meu ferimento. Cala a boca. Isso é bom para nós dois. Aí o velho pega e morre, né, cara? O cara pega e morre. É, coitado, é lógico. Aí passa a Ling. Passa o escolhido falando com a Ling. Ele salvou, ele trocou a vida dele pela minha. Aí a Ling, por que as pessoas têm que morrer, não sei o que, quase chorando, e depois ela manda, pô, cara, eu tô esse cara pra caramba. Mas você vai me achar muito... É, dada. Muito dada, né, o quê? Muito atirada. É engraçado que, tipo, ela chega e fala, ai, mas eu não consigo, eu devo, aí ela tira a roupa, ela coloca, será que devo fazer isso? Ela tira de novo, ela coloca... Ai, mas eu não consigo me segurar perto de você. Ela coloca de novo. Mas eu não quero que você pense que eu sou uma vadia. Mas essa cena é muito engraçada. A cara dele é genial, mano. O Order, a atuação do Order, né? Que é sensacional, mano. Sem vontade. E depois passa o Mushu Faza, né? É, parece o Mushu Faza. Eu não sou Simba. Não, aí, tipo... Eu lembrei do Caco nessa parte. Não, aí, tipo... Me diga, Mushu Faza, o que eu devo fazer? Aí ele vê esses dois símbolos, né? Aparece o símbolo do Conselho do Mal e do da colar da mãe dele. É tipo, você está vendo esses dois símbolos? Um aqui e o outro é colar. Outro ali. É tipo, nada a ver o bagulho, velho. Como é que é? Ele pega e fala um negócio, nada a ver. Desculpa, eu não entendi. É que eu falo enigmas, uma coisa pra você dizer, ah, meu Deus, era isso que ele estava querendo dizer? Aí ele até é que eu falo enigmas. É tipo, perfeito. Mas mais pra frente, no final do filme, você vai perceber. Ah, então é isso que ele quis dizer? Então é isso. Tipo, é muito foda essa cena. É gravada no quintal da casa dele, cara, isso aí. É, também, né? Detalhe. Cara, esse filme, ele não gastou 10 milhões nesse filme, nem. Cara, eu também acho que não. Aí corta pra cena dele lá do mestre Bat lá. Tigre. Passarinho. Ele fala, veja como eu sou mágico, preto, vermelho, a roupa do cara troca pra vermelho, cara. É tipo... Cara, é sensacional, tipo, agora é vermelho. Ele olha assim. É que são duas cenas diferentes que pegaram do filme original. Então, numa o prefeito tá com preto e na outra o prefeito tá com a roupa vermelha. Aí a solução que arranjaram pra isso foi colocar o Bat como mágico, mandando a cor, ele trocar a cor da roupa. É, ele chega, aí o prefeito chega e pergunta: mas mestre Bat, qual que é o verdadeiro plano do Conselho do Mal? Ele é mal, muito mal, é maléfico, mal. Você fica com medo, pois é muito mal. Lógico, né? Conselho do Mal, mano. Claro que é mal, né? Ah, quando eu vi Conselho do Mal, achei que eles iam dar esmolas pobres, ajudar as criancinhas. Mas ajudar não. Os órfãos. Exato, sabe o que eles fizeram? Deram um espelho pro Chewbacca. Você dá um espelho pro Chewbacca é a coisa mais cruel que existe. Concordo. Ele concorda. Deram cruel pra mim também, cara. Eu fiz, vocês são cruéis, são mal. Tem uma bem mais cruel. O quê? Dar a foto do Chewbacca pra alguém. Não, tem uma coisa mais cruel ainda. Você prende o cara numa cadeira, amarra ele, aí coloca um projetor com a foto do Chewbacca e força ele a ver aquilo. Durante 2 horas. Chewbacca não, tomando banho. Chewbacca tomando banho. Aí é um vídeo repetido. Aí corta pra cena, aí é apresentado os ventrílocos, né? Eles cantam. Nossa, mas ventrílocos, ventrílocos. É o mestre Pet invade, né? Aí, tipo, ele chega e fala, tipo, eles estão lutando assim, aí, tipo, o cara tá quieto e começa a ouvir a voz dele assim, tá ligado? Eu sou eu, escolhido, eu estou aqui. Ele, sua habilidade com a boca é muito boa, seu ventríloco. Colocaram eles, não me engana. Colocaram eles como ventríloco porque no filme original eles não falam nada nessa cena. Aí ele fala, ele chega e fala, vocês não me falaram de algo escolhido, nem pelo meu orgulho. Boneco. De louco. E amor pelo meu boneco, velho. Que é muito tosco. Aí ele pega e sequestra, né, a Ling. É, aí ele sequestra a Ling. Daí ele pergunta, né, onde está o escolhido? Ela, não sei, ui, ele, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, ui. O mestre Condor, ou Bat, começa a sequestrar todo mundo da academia, né? É, perto do escolhido. Aí pega e tem a ceninha dele com a Ling. Ela, escolhido, estou chegando! Aí quando passa de novo, escolhido! Ele tá mais longe ainda. Estou chegando! Porra, o vídeo tava voltando, cara. Ele tava fazendo um monólogo. Caralho, filho da puta! É tipo, eles vão lá e jogam uma rede, velho. Ele ainda chega a tempo! Não, ele joga uma rede nele. Ele, eu não vou ser derrotado por uma redinha. Ele ainda fala. Aí, tipo, aparece, depois que a cena aparece o prefeito sem pé, aí o mestre Bat recebe a mensagem lá que o escolhido sobreviveu. Não, e o comercial que passa? Não, o comercial é o melhor. Eles gastaram, tipo, R$10 pra fazer uma apresentação em PowerPoint disso. Não, pelo que eu sei, o comercial existe no filme. Não. Não, não existe? Não. Não pode existir no filme. O comercial, ele... O filme original não existe? Era uma cena de diálogo. Aí pegaram e cortaram e colocaram o comercial. Porque era pra ter essa cena de diálogo no Kung Po, mas zoada, né? Óbvio. Uhum. Só que aí eles... Não, deixa quieto. Vamos fazer um comercial aqui. Aí tem um comercial bizarro. Comerciais. Vá buscar uns aperitivos e uns refrigerantes também. Eu espero que estejam gelados. Eu tinha escolhido uma banheira grande. Meu mamilo está parecendo um hambúrguer. Eu trouxe um líquido amarelo para sua pipoca e não tem manteiga. Meus mamilos parecem hambúrguer. Perfeito. É muito engraçado ele. Eu não vou ser derrotado por uma redinha. Módulo de rebobinar. É. Ele volta tipo de andando pra trás, aparece o mestre Tang, né? É. Ele tropeça no mestre. Não, no pingolim. Pingolim! Ele tá o pingolim morto lá. Aí ele escuta escolhido quando ele vai chegar. Mestre! Aí quando ele tá com o mestre, ele escuta o latido, cachorro! Oh, aparece ali, ele escuta, escolhido, ui, Ling! Ling! Aí ele pega e escuta o mestre de novo. Mestre! Você está vivo! Só porque uma pessoa fez, não quer dizer que ela morreu. Na verdade que assim, sabe? Aí, escolhido! Aí ele volta pra Ling, cachorro! Está todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Então, Pingolim, Pingolim, Pingolim! Aí você só escuta o barulho de mosca. Ah, meu Deus! E o mestre, cuidado com o Bat. Ele tem uma música que fala de bundas grandes. não enfrente ele. Nossa. Que ele estiver tocando essa música. Ele não, ele pega e fala assim: Bat foi longe demais. Ele matou. E matar é ruim. Deve existir uma nova palavra pra isso, como matarim. Matarim. Mas eu serei contra matar. Que matar é ruim. Serei ao contrário de matar. Começa a treinar pra tirar os triângulos de Bat. Que o Bat tem dois triângulos que são o ponto forte dele. Aí ele chega no ferreiro. Ferreiro, onde eu posso encontrar triângulos de dois... De dois centímetros de 5 polegadas? Aqui na minha mão. Ele pega e coloca em vários bets de madeira e fica tentando tirar. Tem uma hora que ele tenta tirar com uma moeda, cara. Claro, uma moeda pode tirar qualquer coisa. Aí pega e coloca razão. É uma gaia, velho. O escolhido não conseguiu. E obviamente, como uma pessoa normal, ele ficou frustrado. Ele começa a chorar. Ok, acho que ele ficou um pouco frustrado com as pessoas normal. Aí tem aquela cena bizarra da Link colocando um monte de parada na mão dele. Né? As suas mãos estão pergunta. Doendo? Não estão doendo. E agora? Bota limão. Não estou doendo ainda. E agora? Coloca sal. Não estou doendo. Quebra o termômetro e coloca o mercúrio. E agora? Não. Põe isso no meu cabelo. Põe a mão no meu cabelo. A gente, meu cabelinho. Não, é legal ela quando ela quebra o termômetro. Você quebrou um termômetro? Você acha que isso tá dentro? Você vai ver o que é ter de verdade. Pega. Joga álcool e taca fogo. Ela tente agora. Ó, tio, quando você tiver com dificuldade de tirar alguma coisa, um ferro da parede, alguma coisa, joga álcool na tua mão e taca fogo, meu. Aí ele ainda fala: agora você chegou ao próximo nível. Obrigado, Link. Você me ajudou a chegar no próximo nível. Agora... Não, ele pega e consegue tirar, né? Do... Aí ele fica treinando. Qual golpe ela... que vai dar no Bat, né? Eu por posso que você dar... está treinando? Eu posso dar o um golpe de águia, mas aí ele vai lá e meu peito tá desprotegido. Posso tentar voar que nem um pássaro, mas aí eu vou parecer um retardado. Posso dar o golpe do macaco, só que aí minhas bolinhas sensíveis estão desprotegidas. Não, e pior é que ela xinga ainda, né? Sabe como derrotá-lo, mas não sabe a técnica. Idiota. Cara, ele não podia dar o golpe da garça porque a perna dele não tava quebrada. Não, cara, a melhor cena da Lin, Elvi. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Sim. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Por favor, eu peço que eu considere. Tudo bem. Calma aí, Luigi tá no banheiro agora? Luigi, você tá cagando enquanto grava, cara. Tá no banheiro, cara? Cara... Eu escutei um ploque, ploque. Tá com eco. Tá cagando, velho. Tá no banheiro. Caralho, Luigi, deixa ele cagar enquanto grava, meu. Esse realmente é o Game of Thrones. Agora o Caco... Ó, Caco, agora o Luigi pode falar. Eu tô cagando pro podcast. Aí o escolhido pega e vai enfrentar a Bat, né? Não, a gente tem o encontro da Bat com o Conselho do Mal. Interessante. É verdade. O que ele fala no encontro? Que ele vai caçar o escolhido. Ah, mas é importante deixar marcado que existe um encontro. Entre o Conselho do Mal, que a gente não sabe o que é? Exatamente. Não, são franceses. Isso a gente sabe. A gente ainda não sabe o que é? Não, ainda não sabe o que é, não. Não, ele pega e tem uma ideia, né? Que é conter na escudos, né? Aí ele pega e começa a lutar contra o Bat, né? E aí aparece de novo o DJ tocando a música. Agora o Kung Po jogou a shuriken no som e tocou uma música diferente. Que todo mundo gostou da música. E ele... Aí o Bat... eu poderia dançar assim também. Não, e ele abaixando as costas do Bat. A cueca tem escrita Bat. Não, eu descobri como se escreve Bat segundo ele, graças àquilo. Porque eu tava em dúvida de como seria a gramática de Bat segundo o nome dele. Não, e o cachorro, ele tô lutando, do nada aparece um cachorro. Sabe que o cachorro tá excitado, que é bagarro na perna da pessoa? Sabe que coisa que o cachorro faz o filme inteiro de relevante. Aí pega e aparece o Conselho do Mal, né? Que são pirâmides que aparecem no céu. Que são franceses. Né? Ah, o escolhido. Começa a tocar música, né? O escolhido. São franceses, aí passa o Bert. Com queijo fedido e tudo, meu amigo. Aí aparece, começa o flashback do Mushu Fasa. Aí ele fala. Das estrelas. Aparece. Por que não? Cara, aparece um Fasa. Falando que eles vieram das estrelas e tava lá. Aí depois aparece a Uau, que ela vai aparecendo na sequência. Ele tinha que usar o poder da língua. Ah, é. Cara, nessa hora, se existia um roteiro, cagaram em cima dele. Sério? E limparam a boca. Você achou que existia um roteiro? Porque essa parte é nonsense total. Peraí, essa parte? É. Qual parte do filme? Ah, a melhor parte do filme é do mestre. Lutando com o mestre. Lutando contra o Bat. Essa parte inocente. As outras tiveram um plot altamente bem feito. Não, ele lutando. O mestre lutando contra o Bat. O mestre Tang. Ah, eu posso. Opção A: posso virar para o lado e dar um chute nele. Opção B: posso ficar parado e levar a garra na minha cara. E morrer, né? É, e morrer. Ah, eu devia ter escolhido a opção A. Aí, tipo, acaba o filme, né? Aí aparece o. Ele derrota o Bat, né? E o Conselho do Mal. Porque ele consegue tirar a língua lá. Não, ele joga a língua no, na pirâmide do mal. Que é e roda a pirâmide. Totalmente bizarro. E ele consegue também tirar o triângulo do Bat, né? Só que sem o Bat perceber. O Bat começa a sangrar, esguichar sangue. Não, cara, o melhor de tudo, cara, é eles dois no final. Ele e a Ling conversando no final. Escolhido, você me salvou. Ele, não sei o que. Aí começa a passar cenas de um Kung Po 2, né? Que seria. Aí que até o nosso amigo lá do começo, da barriga lá, que ele tirou o estômago dele. Ele usando o estômago como uma bola de peso concorrente. Não, cara, a melhor cena. Cena é vindo um exército de pessoas em direção ao escolhido com 2, 3, 4, 5, 6. Aí aparece até os amigos da vaca. Ele fala: agora você trouxe companheiros. Aparece cavalo, ave, galinha. Aparece um dinossauro, né? Eu queria ver se o segundo filme aconteceu porque ninguém quis dar 10 milhões. Ou porque. Teria que ter personagens novos. Não precisaria de personagens novos. Eu só precisaria comprar mais um filme escroto antigo e fazer a porra toda. Ó, Caco, coisa pra fazer quando se tornar milionário, fazer o Kung Po 2. Não. É uma boa. Não, prefiro rodar a corrente. O Kung Po 2 era pra ser. Era pra estar no, inserido no filme. No primeiro filme, na verdade. Só que aí eu não sei o que aconteceu. Que tipo, eles tiveram que cortar. Acho que é porque ia ficar muito grande o filme. Não, mas detalhe. As cenas que foi. Que aparece como. Que não venha me dizer que foi por corte pessoal. Porque, ou de corte de dinheiro. Porra, 10 milhões. É. Eu não sei, cara. Só sei que era pra ser o filme. Era pra estar no filme aquelas cenas. Do Conselho do Mal em Paris, aquelas coisas todas. Porra, é o filme mais escroto e like a fucking ninja que eu já vi. Rodrigo Biscardi, o que você achou de Kung Po? Que eu achei de Kung Po? Não, Clã das Adagas Voadoras. Os dois. Eu tô tentando formular alguma coisa que eu achei de Kung Po. Eu não achei nada, cara. É um filme muito escroto e é isso. Que giro. Não dá pra achar mais coisa. Escrotidão. Vai lá, Luigi. Eu não dei loot nesse podcast. Cara, exatamente. Cara, é que eu tenho que falar pra Kung Po que, cara, é a melhor paródia feita nesses últimos 10 anos. É a atuação do Oderek, que é o ator, o diretor roteirista, foi muito boa, cara. Eu achei muito boa a atuação dele, cara. Ele conseguiu, tipo, sei lá, ele conseguiu. Sei lá. Como fala? Conseguiu aconselhar os dois, tipo, a atuação do cara, do ator original, com o escolhido pra ficar, tipo, meio parecido, velho. Ah, do Bruce Lee. Bruce Lee. Ele é foda. Esse filme, cara, ele é bizarro. Principalmente pra quem assistiu o primeiro filme, né? O original. E cara, é de uma escrotidão sem tamanho, assim, em detalhes. Quase o filme todo vai passando a nave do Conselho do Mal no fundo. É, todo filme, acho que é toda a cena mesma que aparece. E cara, detalhes em dublagem, o cachorro amigo dele, cada vez que o cachorro late, da próxima cena vai ficando mais lenta. Tem uma cena que o latido dele já aparece em outra cena, totalmente whatever. É verdade. Tipo, não tem nada a ver. Tem a cena da mulher com o peito só, com o cachorro late, assim, mostra o cachorro, a boca do cachorro se abrindo, né? Aí o cachorro olha pra ele, se deita, fica quieto, aí sim que vem o som do latido. É porque ele late via telepatia. Você, cara, é o cachorro do Escolhido, você queria o quê? Não, mas assim, de tão escroto que é o filme, ele chega a ser genial, cara. É sensacional. É, pra mim, é o melhor filme de Kung Fu que ele tem. É o melhor filme de Kung Fu que tem. Com certeza, velho. Com certeza. O interessante é que depois, nas cenas pós-créditos, aparece como o filme foi feito, né, cara? Que é totalmente atrás de uma tela azul. Outra coisa também é, eu e o Mudinho, quando a gente pega pra lembrar de Kung Fu, cara, é o curso inteiro. É a aula inteira a gente falando as frases de Kung Fu, que são muitas, né? São muitas. Cara, o forte do Kung Fu é você assistir, cara. Não tem como a gente falar de tudo de Kung Fu e todas as falas. Que legal são as falas. É. Exatamente. Isso é genial, velho. É o jeito que eles falam. A frase mais genial, cara, foi Will. Ela é uma poeta. Ela é uma poeta. É um poeta. Não, a Linga é uma poeta. É um poeta. É uma poeta de uma palavra. Sabe aquelas imagens que tem a imagem da pessoa no canto inferior esquerdo? Direito, digo. Sim. E a no fundo preto? Então a frase, Wii. Uma poeta. Só uma coisa, ela não é uma poeta de uma frase, de uma palavra só que falou Luigi, porque eu não considero Wii como uma palavra. Bom, cara, pode. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês que estão aqui nesse recinto agora. Vai, fala. Vocês gostam de filmes de Kung Fu? Sim. Eu lembro que o filme era chinês ou era japonês? Tem o cara que só tem um toquinho atrás e a careca na frente. Acho que assisti todos os filmes. Mas, cara, assim, todo filme de Kung Fu é escuro. Eu acho que assisti todos os filmes daquele cara, né? Vamos ter cast de Kung Fu no Dollar Cash. Vamos, papo. Então vamos ter cast de Karate Kid, o mais novo? Não. Kung Fu asiático. Beleza. Não, Black Ligeiro, 70. Que parte do podcast de cultura pop oriental você não entendeu? O Karate Kid mais novo é oriental, porra. Não. É não. Tem Jack Chan. Não. Merda. Se for assim, a gente vai ter que falar, sei lá, A Hora do Rush. O Último Samurai. O Último Samurai não. Tom Cruise aqui não. Eu tô indo sacando o carro. Ficamos por aqui, cara. Vamos aqui, pô. Comentem.